Aumenta o volume, rap nacional no ar. Zé Bovim critica, mas não para de escutar. Os meninos de boné, cordão e celular. E a culpa não é nossa se ela escuta e quer dançar. Aumenta o volume, rap nacional no ar. Zé Bovim critica, mas não para de escutar. Os meninos de boné, cordão e celular. E a culpa não é nossa se ela escuta e quer dançar. Ela me viu no YouTube, pede ADD no Orkut. O som propaga, feito praga via net, Bluetooth. Tá no seu celular, tá no celular dela. Agrada as patricinhas e os malucos da favela. Enquanto você fala mal, vai divulgando meu nome. Cada visita é um download. Elas querem o telefone, quer saber quem que é, de onde vem, de onde vai. É só dar rolé com nós que eu te mostro como é que faz. Ela gosta de rap, comédia, então vê se você entende. Não adianta fazer intriga, fala mal da gente, chamando a atenção aí no MSN. Cê é mais chato que os caras da sirene. Aumenta o volume, rap nacional no ar. Zé Bovim critica, mas não para de escutar. Os meninos de boné, cordão e celular. E a culpa não é nossa se ela escuta e quer dançar. Aumenta o volume, rap nacional no ar. Zé Bovim critica, mas não para de escutar. Os meninos de boné, cordão e celular. E a culpa não é nossa se ela escuta e quer dançar. O filho da pretinha lá do barracão dos fundos nasceu com a pele parda e o pai sumiu no mundo. Nunca foi onde eu andei, então não sabe da metade da história do que eu passei. Quer ser rei? Trabalhe e vê se não pira, pois tem muito macaquinho achando que é gorila. Cê discute, ela curte, me pede a todo instante. Das quebradas, canta aquela. Pro beats no alto-falante, só se for dos bem possantes, que é pra todo mundo ouvir. Ela registrou que o DQ já tá aqui, junto com os meus parceiros fazendo várias paradas. Liga o spy, deixamos chegue, assim prossegue a caminhada, vai! Aumenta o volume, rap nacional no ar. Zé Bovim critica, mas não para de escutar. Os meninos de boné, cordão e celular. E a culpa não é nossa se ela escuta e quer dançar. Aumenta o volume, rap nacional no ar. Zé Bovim critica, mas não para de escutar. Os meninos de boné, cordão e celular. E a culpa não é nossa se ela escuta e quer dançar. Sem frescura, escreva a vida em caps lock, sem truque. Digita das quebradas no Google ou no Facebook. Negoaço de boné é o que eu sou, Charoline. Se você tiver on, ela joga um offline. Do nosso rap é fã, quer conhecer meu divã? Já cansou de ver sua cara feia na webcam? Vaidade fica a parte quando o assunto é rap. Fica pra próxima mix, get sick, liga, chegue. Patricinha quer colar na ZMNH. Os moleque é de lá e nunca deixa desejar. Patricinha quer colar na ZMNH. Cê critica falando merda e ela põe no repeat. DJ, por favor, faz uma pausa que já são 4:20. Então relaxa, deixa os falador falar. Cê der um rock no mic, gajo massa fupuá. Então relaxa, deixa os falador falar. Acender a um rock no pai, gajou massa fupuá. Gajou massa fupuá. Gajou massa fupuá. Acender a um rock no pai, gajou massa fupuá. Gajou massa fupuá. Acender a um rock no pai, gajou massa fupuá. Nossa, mano, eu tô rachando aqui.